Na esplanada, bem apresentada, bebia limonada. Desde logo, seus olhos se cruzaram, o coração bateu e algo aconteceu. Seria bem, seria mal, era paixão. Deixou os pensamentos para outra ocasião. Sentou-se, conversaram, ali ficaram. O tempo voou, mas eles nem notaram. Seria tudo normal, se apenas um pormenor não fosse fatal. Ele era negro, ela era branca, e o people que passava logo pasmava. Ai que menina tão querida, de boas famílias, tá ali sentada com más companhias. E logo seguiam, Deus me livre, todos diziam. E quando o pai passava, Romeu tinha de se esconder. Julieta apavorada, não sabia o que fazer. Pediu conselhos à sua avó Maria, cheia de sabedoria. Logo dizia, Julieta, amo teu Romeu. No mundo ideal, o racismo já morreu. Continuaram, nada contaram, não conseguiram. Os pais descansados, nada sabiam. Até que um dia Julieta chegou a casa, mal disposta, enjoada, quase que se aleijava. Enquanto desmaiada, a mãe se perguntava o que se passava. O médico disse: Julieta vai ser mãe, por isso convém que a tratem muito bem. Quando o Romeu chegou e se apresentou, o mundo daqueles pais quase desabou. Puseram Julieta fora de casa, a avó Maria suplicava, mas de nada adiantava. Tempos depois, nova criança chega ao mundo. Julieta e Romeu se enchiam de orgulho. Por fim o amor triunfara, aquela criança toda a família unificara. Sim, lembro de frases que meu pai me dizia, quando eu pensava que sabia o que queria. O que faz o homem é a força de vontade, pois descobri que sou feito de metades. Metade está no céu, metade está na terra. Metade faz a paz, metade faz a guerra. Metade quer a luz, metade quer o escuro. Metade no passado e metade no futuro. Se metade quer o sim, outra metade quer o não. A diferença também faz a união. O que acontece depois deixa a cargo da tua imaginação. Tens de lhe dar solução. Juliet, amo teu Romeu. No mundo ideal, o racismo já morreu.